você é feliz. Tem tudo que quer ou quis. A sua estrela sempre brilhou. Em berço de ouro nasceu, nunca sofreu. Playboy, playboy, sou pobre, só tenho meu bem. Eu amo e adoro demais, a vida sempre lhe sorriu. Garota, você pode ter mil, mas deixa sem paz. Não leve meu bem, que é a minha razão de viver. Por ela eu sinto que serei capaz de morrer. Por isso eu lhe peço pela última vez. Pegue sua jaqueta ali, a sua moto envenenada, e vai embora daqui. E vai embora daqui. Eu lhe peço pela última vez. Playboy, playboy, eu nada vou ter que perder. Se um dia tiver que sofrer, pegue sua jaqueta ali, a sua moto envenenada, e vai embora.